tivesse é de vocês. E eu quero ouvir todos vocês cantando bem forte, bem alto, Palmeiras. São 2 da manhã, eu de calça e blusa. O tempo frio, então eu sou sozinho, parceiro. O meu destino ninguém mais chegar ao ponto que eu cheguei é lamentável. Estado físico inacreditável. Eu sinto crise, eu sinto convulsão. É muito triste o meu estado, sangue bom. Então 30 quilos mais magro vai vendo. O resultado é por essência do veneno. O vício tira a calma, a cabelagem me acelera. O demônio rouba a alma, o inferno me sequestra. Cadê a luz? Então, cadê Jesus? Eu tenho vontade de morrer constantemente, descontrolidamente, me deixe impaciente. Mas é foda, eu saio que nem louco pela rua. Meu único mano é um cano na cintura. Eu preferia tá falando de amor, falando das crianças e não da minha dor. Mas sou o espelho da agonia de um homem sem identidade, caráter, sem nome. Sem Mercedes, Audi, Mitsubishi, consumidor da praga do apocalipse. Tão jovem sem esperança de vida, tão novo e já suicida. São 2 da manhã, faz chuva. Eu quero ouvir só vocês. Dia frio. Quero ouvir. Vocês. Depoimento de um viciado. Dia frio. Dia frio, mano. Bom lugar pra ler um livro. O pensamento lá em você. Lá em vocês. Eu sem você não vivo. Depoimento de um viciado. Eu comecei de forma curiosa. Um cigarro de maconha não era droga. Era o que todo mundo me falava. Fui, experimentei. Pode que eu não chegue em casa. Primeira vez, outra sensação. Segunda vez, uma barata ilusão. Mundo dos sonhos, eu me sinto mais leve. Enquanto isso, os meus neurônios servem. Eu sentia fome, sentia a viagem. Eu observava de longe as paisagens. A fumaça me deixava cada vez mais louco. Sem perceber, eu já era o próprio demônio. Segundo passo, veio a cocaína. Morava com a minha mãe, ó. Me lembro da minha mina Felícia. Cheirava comigo sem parar. Dois loucos, 24 horas no ar. Parei com estudo, perdi até o trampo. Ganhei o mundo, uma desilusão e tanto. Perdi a minha própria mãe, ó, que trauma. Morreu de desgosto por minha causa. Nem assim eu consegui parar. Só a morte pode me libertar. Eu roubava pra sobreviver, ou melhor, pra manter o e se não morrer, que dó. Suicídio é eterno processo. Eu nunca fui estrela, eu nunca fiz sucesso. Contaminado HIV positivo. Com a diferença do inimigo pro perigo. Mas aí, são 2 da manhã, faz chuva. O pesadelo ainda continua. É madrugada, faz chuva. Aí, Palmeiras, eu quero ouvir só vocês. O dia frio, chega! Lá em vocês. Depoimento de um viciado. Dia frio. O dia frio, irmãos. Sem palavras. Pensamento lá em você. Lá em vocês. Eu sem você não vivo. Depoimento de aí, flagrante. Amigo, aí eu falei essa palavra. Desculpa aí, foi erro, não pega nada. Nunca tive amigo nessa porra. Só prejuízo na vida de ponta a ponta. Quem vai se importar se eu sou apenas mais um? Mais ético, viciado, infelizmente comum. Mais um entre mil ou 1 milhão, ladrão. Escravo dessa triste detenção. Eu não sou Rafael, ideia Vera Fischer. A minha história, parceira, é mais triste. Eu nunca engoli escova de cabelo, mas já matei pelo crack por dinheiro. Puta que pariu, o inferno me chama. Quem sabe lá eu consigo a fama. O drama, a lama de fogo eterno. Condenado à escuridão do inferno. Hoje eu sou louco de intensa coragem. Com ferro a favor do crack. Eu não sei se a malandragem é minissérie ou história, mas sei que a carreira, parceiro, é sem glória. Vou tentar não matar mais ninguém. Chega de ser refém, eu preciso é do bem. Vou entregar a Deus a minha vida. Vou acreditar nas palavras da Bíblia. Então, arrependido de todos os pecados. ter conseguido escapar do diabo. Espero que a minha história sirva de exemplo pra quem tá começando, parceiro, como eu comecei. E que se afaste das drogas enquanto é tempo, pra não provar do veneno que eu provei. É embaçado, sangue bom, vai por mim, vai por mim. Tudo nessa vida tem um fim, tem um fim. São 2 da manhã, faz chuva. Eu vou orar pela minha alma e pela sua. É madrugada, faz chuva. Eu vou orar pela minha alma e pela sua. Quero ouvir vocês. Lá em vocês. Depoimento de oficial. Um dia frio. Um dia frio. Lá em vocês. Sem você não ri. Depoimento de oficial. Um dia frio. Um dia frio, irmão. É pra você refletir os baratos loucos que a vida te oferece. Lá em vocês. Barato tá loucado, não é presente assim. Depoimento de oficial. Eu quero ouvir um dia frio. Só vocês. Lá em vocês. Sem você não ri. Depoimento de oficial.